Na noite deste domingo, por volta de 22 horas, grande movimentação na esquina da Avenida Gilles Guimet com República Argentina. Guardas municipais e policiais militares foram chamados, pois no local havia uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo. Quando as equipes da área de segurança chegaram, constataram que um homem já se encontrava em óbito e um automóvel estava crivado de balas. Rapidamente, a equipe da Delegacia de Homicídios se fez presente no local e conseguiu convencer o indivíduo que dirigia a Paraty com placas de Foz do Iguaçu a acompanhar a equipe até a delegacia para resguardo de sua segurança. Com a chegada da equipe policial, constatado o óbito, foi feito o isolamento do local. A informação é de que a vítima e um amigo estariam em um balneário, onde lá teriam se envolvido em uma confusão, sendo que ao retornarem foram perseguidos por duas motocicletas com quatro indivíduos. Seria uma Twister e uma Falcon de cor escura. E no cruzamento da avenida, quando a vítima não tinha saída em virtude do sinal estar fechado e veículos à sua frente, os passageiros das motocicletas sacaram de pistolas calibre 380 e 45 e efetuaram uma série de disparos exclusivamente no jovem que entrou em óbito. O condutor do veículo não foi atingido e acabou sendo ferido apenas por estilhaços do vidro. O local foi isolado pela Delegacia de Homicídios, pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal até a chegada da Polícia Científica e do IML. Com a perita criminal em ação, foi constatado que as armas realmente se tratavam de uma pistola calibre 380 e outra calibre 45. Vários estojos deflagrados e fragmentos de projéteis foram encontrados no local, no corpo da vítima, no veículo e nas imediações. Renato Heleno da Silva Mendonça, 22 anos, é a vítima, que possuía um alvará de soltura da comarca de São Miguel do Iguaçu em seu bolso, confirmando a informação de que a vítima seria um ex-presidiário que teria sido colocado em liberdade no último dia 13 de dezembro. Após uma verificação superficial no local, foi constatado 17 perfurações no corpo da vítima. 7 tiros foram no pescoço, os demais espalhados pela perna, abdômen e pela cabeça. Após a realização da perícia, o corpo de Renato foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu. O policial, que fez o acompanhamento de toda a situação desde o início, conversou com nossa equipe repassando informações acerca do que foi coletado no local. Foi ligação anônima através da nossa central. A gente chegou no local aqui, foi verificado que já havia o cidadão já estava em óbito. Isolamos o local aí e aguardamos a chegada do IML e da Polícia Científica. Alguma informação sobre as circunstâncias desse homicídio? Pelo que foi repassado, a vítima estava na companhia de mais um amigo no balneário e a confusão começou lá. Seguiram a vítima, junto com o amigo dele, até esse semáforo. Quando o veículo parou no semáforo, que estava vermelho, efetuaram os disparos. Motocicleta, automóvel? Segundo o que foi repassado pelo sobrevivente da situação, era uma motocicleta. Dois ocupantes. Dois ocupantes. Isso. Quem tiver qualquer informação pode colaborar com o trabalho policial. Exatamente, ligar no 190 ou ligar na Delegacia de Homicídios aí, para passar qualquer informação é útil. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.